Tigre, 5556. We're at the port call 024 on the gate 11, ready for the push and start. Cadao 02, setup approved, departure call Vertex. Setup is approved, report for taxi, port call 024. Cinco, cinco, cinco, meia, foi direto, Duna. Duna, é o ночи, смотри, снег до зеро. Não, 3520, autorizada a chegada mais direita para nível de voo 050, que é negar no 011. 050 no 011, facilitar o seu trabalho para tu voar Duna. Autorizado Duna 3520. Duna, tá 3520. Portugal 024, approved taxi to May April and India on holding point, call me ready for takeoff. May April and India to holding point, call you ready. Air Portugal 024. Na 3520, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Autorizado descer para 2000 pés, autorizado procedimento ILS para reposto estabilizado na 3520. Papa Bear Foxtrot 024, holding point 0910, ready for departure. Portugal 024, clear to line up and take off, runway 10, wind 080 degrees, 08 knots. Clear to line up and take off, runway 10, Portugal 024. Chame torre, 18, decimal 95. 1895, até mais. Oi, Salvador, uma boa noite. É o Trip 5556, na final, estabilizado em sol. Trip 5556, boa noite. Continua a aproximação, reporte no externo, machado travado. Reportado. Estamos machado travado, trip 5556. Trip 5556, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 07 nós. Livre pouso 5556. 024, Bonnet 34, Salvador Approach, 120.8. 0.8, aposto com 024, Bonnet, obrigado. Approach, Bonnet, aposto com 024, Airborne, Flying, Pack Level 370. 024, radar contact to departure, Crabbit level 370, Puka departure. Puka departure, climb back level 370, Puka departure. Ron 3520, desça para 2000 pés, presença na ILS X-Ray. 2000, ILS X-Ray autorizado, portaré estabilizado. 2000, assim, o 3520, que negar no 091. 5556, no solo 37. Livre direita, táxi via Alfa Juliette para o gate 08. Alfa Juliette para o gate 08556. Report, report call 3-4. 3-4, Saboteur, push control. Request if possible direct to the bar, report call 3-4. Stand by 3-4. Goodbye. Direto só para direct zipar. Direct zipar, posso zipar. Obrigado. Nada. Localizador com campo aviso 3520. 3520, chame torre, 1 no 8 decimal 95. 1895 até a decolagem. Até. Zero to four, contact DCC center, 126.85, if unable 125.45. 126.85 or 125.45, control 0-4, good night. Good night. No pátio principal, vai contornar os fingers até o 28. Nada. Torre Salvador, tá 3520. 3520, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 079. Livre pouso, confirma baixado e travado, 0807, é isso? Afirmativo. Eita, livre pouso no zero, entendeu? Tá 3520, obrigado. 3520 no solo 45, livre direita, táxi via Alfa Juliette para o gate 03. Ao livrar a direita, utilizado o táxi via Alfa Juliette para o gate 03, então 3520. Oito na meia, autorizada a chegada a mar, iria essa via para 2000 pés e reposto utilizado no localizador. Quem negar, 109. Pode vir, vai do na boa noite, na meia. Tá. Copiado, boa noite, na meia, pode vir, vai direto, dona. Muito bom dia, aqui é o São Mike Alpha Hotel. São Mike Alpha Hotel, bom dia, prossiga. Já não peguei autorização de reboque do pátio 3 para a posição 5 do pátio principal. Mike Alpha Hotel, está autorizado no reboque? Reporta no término. Gente, só corrigindo a posição 612. Gente, do pátio 3 até a posição 612, autorizado, reporta no final. Reportará ao final da Mike Alpha Hotel. estabilizado, voo 1896. Você no mesmo em torre 18095. 18095, voo 1896. Sir, bom dia, voo 1896. 3 milhas e meia do externo, baixado para lá. Gol 1896, bom dia, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 089. Livre pouso, não no zero, gol 1896. Torre Salvador, aqui é o Tom, Mike Alpha Hotel, informando o termo do reboque. Obrigado e um bom dia. Mike Alpha Hotel, ciente, obrigado, bom dia para você também. No meio, no solo 03, livre direito, autorizado táxi via Alfa Juliette para o 05. Alfa Juliette para o 05. de Aracaju, Salvador, 03520, transformação voo, destino Aracaju, procura cópia. 3520, formação Golf, confere, autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída, perfil de saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5135 e o controle 120, decimal 8. Para Aracaju, no nível 90, decola pista 10 com curva à esquerda, saída Puca. Após Jamo em Aracaju, transponder 5135, controle 208, TAM 3520. Protegimento correto, só confirmando saída Puca, Jamo ou após direto Aracaju? Puca, Jamo e após Aracaju, TAM 3520. Pronto, o TAM 3520. Estou aguardando o operador do Finger, TAM 3520.